A Sura do Socorro. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Idha jaa nasrullahi wal fath. Quando chegar o socorro de Alá e também a vitória. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. E vires os homens entrar na religião de Alá em turbas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Então, glorifica com louvor a teu Senhor e implora-lhe perdão. Por certo, ele é o remissório.